Este foi o Plantão Difusora. Novas notícias em 30 minutos. Viva conosco esta emoção em 850 ou no Facebook CampusDifusora.com. Vai onde as outras não podem ir, sempre na frente, a primeira em audiência. A mais ouvida. Vem aí, Plantão Difusora. Você tem dúvida sobre esporte, notícia e informação? Se ligue na Difusora. A Difusora sabe tudo. Difusora. Amigo fazendeiro, produtores rurais, a Madeireira Pau Brasil há 20 anos vem servindo a você com o mesmo carinho de sempre. Somos uma família que vive o seu dia a dia. Temos estoque de porteiras e réguas de roxinho, esteios, arames liso ou farpado, bretes e balanças, ferramental completo para sua fazenda ou casa de campo. Madeiras de eucalipto tratada em quantidade e preço de promoção. Venha hoje, aproveite agora, festa dos 20 anos para você deitar o cabelo e pagar como quiser. Dinheiro ou cartão, aquele descontão. Madeireira Pau Brasil, Rua Senador Salgado Filho 45, na Pecuária. Olha o telefone 27248333. Viva conosco esta emoção em 850 ou no Facebook CampusDifusora.com. Patrocínio Petrobras, a nossa Petrobras. Para tudo que você estiver fazendo agora, se ligue aqui, porque está entrando no ar, aqui e agora, a Tribuna do Povo. Jornalismo sério e compromissado com você. É para quem não tem medo de encarar a verdade. A partir de agora, você pode ligar e fazer a sua denúncia. Queixas, apelos, reclamações, o clamor do povo. E aqui está ele, Barbosa Lemos, um amigo fiel que nunca muda de lado. Está sempre junto do povo, dos mais sacrificados, fazendo justiça e encarando os poderosos. Flávio Terra. Patrulhando a cidade.